mar, levantando poeira em todo lugar. Licença Maria, deixa rolar, eu vou pro meu sangue, acabei de chegar. Cidade, certo, é tambor do Mará.